confirmando a saída da El Leda, pós Leda, aí sim vou abrir. Pátio 5 tem livre acionamento, semitáxi. Pista livre pouso autorizado no 643, vento calmo. A pista está um pouco úmida. Pouso livre Gouro 643. Objeto 5899, complete aliás com a torre, 1186, bom pouso. 1186, obrigado. Chané 6258, reduza indicada, 1909. Desça 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reduzindo, 62, desça 3000 pés, ajuste no 097. 3000 no 097, 4062. Trip 5344, desça ao nível 050. 050, 5344. Gol no 7 no 4, autorizado até o 0620. 0620 no 7 no 4. Decola 10, Pucaracaju 5512, o transporte da 3152. Meia dúzia portão, chame o contorno para o posicionar, só complementando com a esquerda após a colagem. Afirmo, curva esquerda após a colagem, chame pronto. Mano 643, solar 23, direito na minha escuta, Alfa, reposta da Juliette, bem-vindo. Alfa, Juliette, graças, gol, 643. Webjet 5899, pista livre, vento calmo, pouso autorizado, pista um pouco úmida. Ciente, passou externo embaixo travado, 5899. Do 4062, redução indicada 1909. Pode manter 200? Autorizado. Ok, 200, 4062. Forma o tráfego da posição 12 horas, 9 milhas e meia. O Airbus 318 da Oceané está com 1.85 de ground agora, o que intercepta no curso. LS, Xanel 6258. 6258, complete LS com a torre, 8612, bom pouso. 86, boa noite, obrigado. Boa. Salvador, boa noite, Xanel 6258. 6258, sendo o tráfego já avistado, contra aproximação, informaria de pista livre, o vento no momento calmo. Cliente, 6258. Controle, Salvador, Guardião, muito boa noite, a 3891, boa noite, acione identificação, desça 4000 pés, vigilância, chegada bom, ajuste. 1097. 5344, desça 3000 pés, ajuste 1097. 3000 pés, 1097, 5344. Juliette, portão 3. Juliette 3, Goro 643. Coito 99, bem-vindo, Sol 26, táxi à direita, repórter pista livre. Pra pista livre, 5296. Xané 6258, vento K, um pouso autorizado, pista úmida. Ok, 6258, livre pouso, trem baixo travado. 5899 Webjet, prossiga via Alfa, Juliette, na minha escuta, até o portão de número 10. A sua escuta tem o 10, copiado, 99. O Xané 6258, ciente do trem. Ok. Pressione identificação, decisão 050, vigilância e chegada amarela. Para 1050. 70 para o 60, agora no 7 no 4. No 7 no 4, Lívia, 4000 pés, ajuste no 0 no 7. Redução da indicada agora 2009. 2009, 4017, no 7 no 4. Azul 4062, complete a aproximação, chame torre 386, bom povo. 386, boa. Oi, Salvador, cordial, boa noite, Azul 4062, Fui LS, X-ray a 2.5 do externo. Avistado, Azul, gol na aproximação, informarei pista livre, o vento no momento calmo. Prossegue na aproximação 4062. T58, Solar 29, ao livrar táxi na minha escuta, prosseguindo via Alfa e repórter da Juliette. Afirmativo 4062, pista livre, repórter trem baixo travado, pouso autorizado, vento calmo. Baixado travado, livre pouso, Azul 4062. 58, só confirmando que você pediu para reportar antes da Juliette. Isso, afirmativo, Oxané. No IRS 5344. 5344, complete a aproximação, chame a torre 1986, bom pouco. 186, obrigado, boa noite. 8, Mapa, para ingresso na Juliette. Ingressa, portão 10, web. Portão 10, web, jet 58, mapa nota. Salvador, boa noite, 5344. 5344, avistado, conta aproximação, informarei, pista livre. Ok, 5344. Campos 962, salas por 10, agora preciso de imediato, na minha escuta, bem-vindo, prossiga via Alfa e repórter da Juliette. Bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette, na sua escuta, 5462. 6258, Juliette, portão 11. Juliette, para o 11, 58. 344, repórter trem baixo travado, pista livre, vento calmo. Mas foi, travou. Eu posso 5344. 896, bom dia, senhor. Identificação, desça 050, vigilância, chegada maré. Localizador do X-Ray, 190, voo 9704. Voo 9704, complete a aproximação com a torre 186, bom pouso. 186, boa. Salvador, bom dia, voo 9714, estabilizado o localizador. Bom dia, 9714, conta a aproximação, informarei que está livre. 714. Do 344, solas 34, Oliveira, na minha escuta, táxi, prosseguindo via Alfa e repórter da Juliette. Via Alfa, repórter da Juliette, trip 5344. Desce inicialmente ao nível 1970, vigilância e chegada maré. Maré 170, vigilância. 1896, direto na proa de Itap. Proa de Itap. Atuou 1896, na 1290. Ciente, grato. 3891, desça 2000 pés, autorizada final do IADS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 2000 pés, autorizado final do IADS, reportará localizador, tá? 3291. Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, desça 2000 pés, na proa de Dona Justo no 097, reporte localizador. Antes da Juliette, azul 4062. Ingressa, Júlio, portão 8. Livre, pátio, portão 8, 4062. De Dona Justo, 1017. 2000 pés, proa de Duna, 1017, é composta. Até a pole position, 01. Alfa Juliette até a 01, trip 5344. Web 6746, reautorizado ao nível 0620. 0620, 6746. 7-1-4, Zola Golf 37, Oliver Ataque na minha escuta. Prosseguindo via Alfa e repórter da Juliette. Alfa, antes da Juliette, bom, tá aqui. No chame torre 1862, é bom pouso. 1862, é boa. Torre Salvador, boa noite, tá 3891, passando externo, abaixou e travou. 3891, no centro trapo, sinto que está baixado e travado, pista livre, o vento calmo, pouso autorizado. Livre pouso, tá 1210, tá 3891. Tá certo, comandante. 896, descendo agora até 2000 pés, ajuste no 097. 2000 no 07. Objeto 6746, livre descida até 3000 pés, ajuste no 097. Não, negativo, não tem um perfil. Alfa autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Autorizado final do X-Ray, reportará estabilizado, localizador. Aproximando a Juliette, 1-7-1-4. Juliette, portão 2. Juliette 2, 1-7-1-4. Z91, Solos 41, bem-vindo, táxi na minha escuta, Alfa, e reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, tá? 232, tá bom. Eco Romeo, Eco Alfa Oscar, interceptando localizador. Eco Alfa Oscar, complete LS, chame a torre, ONU no 86, bom ponto. 18-6. 18-6, Papa Romeo, Eco Alfa Oscar. É não. Ele tá, vai chegar dos Estados Unidos amanhã. Alô, curioso? Torre Salvador, Papa Romeo Eco Alfa Oscar. Estabilizado ILS. É, Romeo Eco Alfa Oscar. Ciente do tráfego ainda não avistado. A intenção pouso na 017. Pouso na 107. Ok, sim. Estou continuando a aproximação na 1-0 e reporte no ponto ideal de cancelamento para a base pela direita para a 1-7. Reportarei. Antônio Aguilhete, eu estou na 3091, ingresso a Júlio, portão de número 09. Tá vendo, copiou? Afirmativo. Vai entrar na Juliette aqui, portão 09, tá 3891. Oscar propõe cancelamento e base curta pela direita para pouso 17. Afirmativo, autorizado, já avistado, reporte girando base para o 97, o Alfa Oscar. Alfa Oscar reportará girando base para o 97, Oscar. Papa Romeo Eco Alfa Oscar na base da 17, baixado e travado. Ciente, avistado, pouso autorizado, 17, o vento no momento 240 com 3 nós. Avistado, pouso 17, Papa Romeo Eco Alfa. Alfa Oscar após o pouso é parte 5, confirma. Afirmativo, HDBTA. Puxa, aciona no 06 na 3152. No 63152, chame táxi. Chama. 746, redução indicada 1909. Aciona redução 90, 7746. Ah, no ILS 1896. 896, complete LS com a torre, 1862 e algum pouco. Obrigado. Web 6746, desça 2000, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, X-Ray, 6740. Ocupação externa com o tempo baixo travado. Acabado. Eco Alfa Oscar, Sol Lagoas 48, Pátio 5, direita, frequência livre estacionar, bem-vindo. Nove e meia, cheque trem, pista livre, vento calmo, pouso autorizado, 910. Abaixar travado aí, pô, sente. É 746, complete com a torre, 1862 é bom pouco. 1862, obrigado. Autonomia do Mike para papá. Torre Salvador, boa noite, web 6746, tá full, aliás. Ciente avistado, web, contra aproximação, informarei, peixe, está livre, o vento no momento calmo. Calma, aguarde. Oito nove meia, bem-vindo, solo agora 51, ao livrar na minha escuta, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Gente, ao livrar na sua escuta, ali reporta antes da Juliette. Táxi 731, 51.